meus amigos e meus irmãos, sabe o que é manter uma legião da boa vontade? Com tantas obras sociais pelo Brasil, ainda tendo a responsabilidade de anunciar que Jesus vem. Então, acima de toda a atividade social da LBV, que ela tem e não vai desfazer-se nunca, porque temos que juntar o material ao espiritual, ela tem uma missão de libertação das almas incrível, porque logo no caput das finalidades da LBV está dito que o grande trabalho da LBV é abrir os caminhos da volta de Jesus, preparar o rebanho único e coisas dessa natureza. Mas vejam vocês, com uma missão tão extraordinária como esta, trazer a religião de Deus, a política de Deus, a ciência de Deus, a economia da solidariedade humana. A LBV tem que ser vitoriosa sempre no bem, porque enquanto a economia humana vai falindo, como faliu no leste, no oeste também vai acontecer, porque o homem vai ter que aprender que é acima de tudo o espírito. A economia trazida pela legião da boa vontade tem que suplantar todas as dificuldades e provar que é verdadeira economia da solidariedade humana. E ela só pode desenvolver-se com o afeto. Vejam bem o que eu estou dizendo, com o afeto. Não é só com esforço, é com o afeto de almas apostolares. Vejam bem aqui. Quem tem aí o livro O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração? Se não tiver, fica do lado para prestar atenção numa coisa. Eu vou ler aqui o sexto flagelo e vou perguntar, turma, onde é que a Legião da Boa Vontade aparece? Ok? Vejam bem. Onde, neste versículo, há um versículo aqui que configura bem o trabalho da LBV. O sexto flagelo, capítulo 16, versículos 12 a 16. Páginas 98 e 99 do primeiro volume de O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração. Versículos 12 a 16. O sexto flagelo. E derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, o Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque estes são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedom. Mas a esta altura do campeonato, pararmos no versículo 16 e não entrarmos, pelo menos, em alguns dos versículos do sétimo flagelo, ainda no capítulo 16, é fazer parte dos seguidores de Onã. Porque não é fertilizar as cabeças nesse momento, é que elas precisam saber, afinal de contas, mas isso vai acontecer ou não vai acontecer? Vamos perguntar, o Apocalipse vai acontecer? Vamos ao versículo 17, o sétimo flagelo, e podemos ir até o 21, não é? Porque... Mas a pergunta é o seguinte, vai acontecer. Todo mundo sabe que o Armagedon é o quê? O que é o Armagedon? É a guerra final em dois planos, o material e o espiritual. Depois você procura ver onde é que está bem claro aí nesse sexto flagelo, que é nos dois planos. Vamos lá, e no sétimo também. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do templo, do lado do trono, dizendo: está feito! E logo sobrevieram relâmpagos, e vozes, e trovões, e ocorreu grande tremor de terra, como nunca houve igual, desde que a gente sobre o mundo. Tal foi o terremoto forte e grande. Vocês já sabem o que significa em linguagem bíblica apocalíptica? Terremotos, tremor de terra, maremoto, isso são as multidões. Passa lá para o Dr. Gelson Santos. São as convulsões sociais, são as convulsões religiosas, enfim, é aquela confusão total, né? Beliculosidade. Beliculosidade. E a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Puxa vida! E toda a ilha fugiu, e os montes não foram achados. Quem é capaz de matar a charada desse versículo 20? E toda a ilha fugiu, e os montes não foram achados. Aliás, há um grande médium norte-americano, que, aliás, existe até uma fundação nos Estados Unidos hoje, com seu nome, e ele entrava em uma espécie de estado hipnótico e curava as pessoas à distância, quer dizer, medicava-as. Mas ele também fazia profecias, e marcantemente sobre fatos tais e tais. E aqui está. Prestem bem atenção. Alguém se lembra o nome dele? Edgar Cayce. Edgar Cayce. E toda a ilha fugiu, e os montes não foram achados. Vamos ver quem é capaz de matar isso aí. E toda a ilha fugiu, e os montes não foram achados. O que é que significa isso? Vamos lá, João Paulo. A verticalização do eixo da Terra. Também, porque para acontecer isso, toda a ilha fugir e os montes não serem achados. Versículo 21. Também desabou do céu sobre os homens grande chuva de pedras que pesavam cerca de um talento. E por causa do flagelo da saraivada, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu tormento era sobremodo grande. Vejam vocês que coisa. Apesar de tudo, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o tormento era sobremodo grande. Tormento que Deus lhes mandava, por merecerem, é claro. E vocês veem na Terra agora. Houve a Primeira Guerra Mundial, houve a Segunda. Guerra do Vietnã, do Afeganistão. Guerra da Coreia. Guerra da Coreia. A Guerra Crônica do Oriente Médio. Vocês veem, o Líbano era uma beleza. Era a Suíça do Oriente. Hoje, o que, que é o Líbano? Apenas ruínas. É apenas ruínas. Muito bem, Antônio Jorge. E Beirute era chamada de... Que se lembra aí, se lembra? Beirute, não. Beirute é a capital. Lembra? Ela era uma cidade belíssima que é na Europa. Paris. Ela, o Líbano era a Suíça da Europa. E Beirute era considerada como Paris. Quer dizer, quando vem a diferença é fogo, hein? E, no entanto, os homens aqui não se arrependeram. Mas onde é que aparece o trabalho magnífico da Legião da Boa Vontade, da Religião de Deus e do Centro Espiritual Universalista? Quem falou? Fala lá, passa o microfone para ele. Versículo 15, irmão padre. Quem é que vai ler o versículo 15 aí? Ah, você lê, não, o Vendalei está cedendo aí. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu, e não se veja a sua vergonha. Quer dizer, antes, o que, que está fazendo a Legião da Boa Vontade no mundo? Está justamente fazendo isso. Então vocês veem que é justamente uma interferência de Deus, bondosa de Deus. Porque o Apocalipse não é, como disse alguém, o desamor de Deus contra a humanidade. Porque o Apocalipse é aquilo, nós recebemos o que merecemos, é da lei divina. Jesus diz que a cada um será dado de acordo com as suas obras. Mas mesmo assim, tendo nós que receber o que fizermos, vem sempre a interferência paternal, maternal, porque Deus é pai e mãe, para avisar e vem antes socorrendo. Está aqui no versículo 15. Quer repetir o versículo 15? Vá, passa lá para o Dr. Gelson Santos. Página 99 do livro O Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Vamos lá. Versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Bem, irmão Paiva, é importante todas essas transformações que ocorrem no mundo para que o ser humano se torne bom, não é? O Senhor mesmo nos explicou que Jesus veio visivelmente à Terra nos ensinar a lei de Deus sob o aspecto moral divino. Quer dizer, nós entendermos a lei de Deus, as coisas que Deus quer ensinar, da maneira como Deus a entende, para que a humanidade não erre mais. Ela não seja apanhada de surpresa quando o Divino Mestre chegar. Jesus mesmo diz no seu Apocalipse, lá no capítulo 21, versículo 5, eis que faço novas todas as coisas, e fala de um novo céu e de uma nova terra, com a união consciente das duas humanidades. Quer dizer, a humanidade da terra, que somos nós, e a humanidade do céu superior, que são os Espíritos de Deus, a humanidade de cima, né? É aquilo que o Senhor vem dizendo sempre, que as armas não disparam sozinhas, tem que ter alguém lá para apertar o botão. É por isso que Jesus chama de bem-aventurado aquele que vigia e ora, porque quem tem boas obras nunca apertará o botão para destruir sua própria humanidade, como está acontecendo hoje, não é mesmo? Então nós temos um apocalipse, ao invés de cortar o dedo da pessoa, vem e avisa, olha, vai acontecer o seguinte, se você apertar o botão, leia o sétimo flagelo, que já é a terceira guerra mundial, tudo isso está aqui, ó. Então vocês viram, como alguém disse, o mundo está atomizado, mas não somente atomizado na questão da guerra nuclear, é atomizado também que os homens estão todos divididos. Havia uma bipolaridade, Estados Unidos-Rússia, e cada um cuidava do seu rebanhozinho. Agora parece que a bipolaridade acabou. Agora ficou uma polaridade múltipla. Multipolaridade. É uma coisa muito mais perigosa. Voltaremos ao assunto. corações.